vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nosso bom dia muito especial aos nossos associados, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Iniciamos aqui mais um Almoçando com o Agricultor. Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com extensão de base em Parobé. Iniciamos nosso programa de hoje recebendo aqui em Taquara uma ilustre visita, o presidente da FETAG, nosso amigo, nosso companheiro Carlos Joel da Silva, que veio participar de uma reunião da nossa diretoria aqui do sindicato e acompanhar mais de perto, né, os trabalhos de base, aquele trabalho que cada sindicato faz. Para nós é uma grande honra receber aqui o presidente da federação, um presidente de uma federação que tem mais de 350 sindicatos espalhados pelo Rio Grande. E a gente sempre diz que primeira vez que um presidente veio aqui participar de uma reunião de diretoria. Geralmente eles vêm nos grandes eventos, né? Mas o presidente Carlos Joel tem se destacado aí em visitar o nosso interior, nossos municípios, os sindicatos, para conhecer de perto a nossa realidade. Claro que ele tem a realidade do município base dele lá, mas lá na federação hoje ele tem que cuidar do estado todo. Então, por isso que é importante, né, que ele venha nos visitar. Então, foi muito bom para nós e ele deixou uma fala para nós, então, aqui, o nosso presidente da FETAG, o Carlos Joel. Pessoal, hoje aqui, então, nós recebendo a visita do nosso presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, que vem a Taquara, participou dessa reunião de diretoria aqui do sindicato, trazendo algumas notícias muito boas e outras nem tanto para nós, e uma perspectiva, presidente Joel, do nosso futuro, do nosso movimento sindical. O que você tem para dizer para o nosso associado aqui de Taquara? Bom dia, Brito, bom dia a toda a diretoria do sindicato e a todos os nossos ouvintes, especialmente os nossos agricultores e agricultoras associados aqui do sindicato. É com alegria que eu estive aqui no sindicato, junto com o nosso coordenador regional, ouvindo a diretoria do sindicato sobre o que a diretoria pensa do nosso movimento sindical, ouvindo o que precisamos melhorar na FETAG para que a gente possa atender as necessidades dos agricultores e também discutindo qual é os principais gargalos nossos hoje do movimento sindical, né? E a gente está discutindo, e talvez hoje o maior problema da agricultura familiar é a permanência do jovem no meio rural, né? Nós temos aí com o interior, com muitas pessoas idosas, e os jovens não estão ficando no meio rural, né? E a pergunta é, quem vai estar produzindo alimento daqui 20, 30 anos para alimentar o mundo se a juventude não está ficando? E por que esse jovem não fica? Porque falta de renda no meio rural. Então, é indispensável que o movimento sindical trabalhe muito forte, que os políticos entendam e os governos entendam que precisamos criar políticas novas para garantir renda ao agricultor. O agricultor está trabalhando e produzindo cada vez mais, mas ganhando cada vez menos. Nós trabalhamos para os governos, para nós pagar impostos para os governos, nós trabalhamos para pagar juro e um custo do financiamento bancário, que a gente diz juro de 4,6, mas na verdade nós estamos falando aí o juro de 4,6, mas aí tem mais 3, 4% de Proagro, aí tem mais a taxa do banco, mais um seguro que eles embutem para nós, estamos falando aí um custo bancário de 10 a 12%. E o terceiro sócio que nós temos na lavoura é as nossas empresas que fornecem a produção para nós produzirmos. Então nós temos três grandes sócios que eles ganham e ganham bastante e o agricultor acaba ganhando pouco. Então esse é o maior desafio para nós, para o movimento sindical, é construir políticas que garantam renda ao nosso agricultor. Se nós tivermos renda na agricultura, as pessoas vão ficar produzindo e os filhos vão querer ficar produzindo, e aí está garantida a produção de alimento para o futuro, está garantida a continuidade das nossas comunidades lá no interior do município, na qual é tão necessário e faz tanta diferença para os nossos agricultores. Ok, Joel, agradecemos a tua presença aqui no sindicato, participar, conhecer mais de perto a nossa diretoria, as nossas ações, o nosso trabalho que a gente faz aqui no município de Taquari, nossa extensão de base em Parobé. Então, queremos agradecer a tua presença aqui e sinta-se à vontade, quando quiser retornar, estaremos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, Brito. E para finalizar, eu quero chamar a atenção dos nossos agricultores. Aqueles que são associados, permaneçam associados do sindicato. E aqueles que não são, procure o sindicato. Procure se informar a importância do sindicato e venha se associar. Sindicato forte é a garantia de uma agricultura forte, de políticas fortes. Então, fortaleçam cada vez mais o nosso sindicato. Obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição quando for necessário. Muito obrigado, Joel. E assim contamos, então, com a presença do Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG, participando desse programa aqui. Pois é, e aí após o nosso presidente da FETAG, o Carlos Joel, teremos também a nossa fala do deputado Heitor Chu, nosso deputado representante da agricultura familiar lá em Brasília, representando o agricultor familiar. E sempre que ele nos manda aí, a gente tem repassado a vocês a sua fala, né? Ele que está acompanhando direto lá de Brasília o que está acontecendo com o nosso país. Então vamos lá com a fala do deputado Heitor Chu. Alô, bom dia, ouvintes da programação. Inicio esse comentário com uma pergunta. Vocês acreditam em videntes? Pois é. No dia 1 de março desse ano, a XP Investimentos publicou a seguinte manchete. Se não fizer a reforma da Previdência, o dólar passará de R$ 4,20. Pois chegou novembro, a reforma da Previdência foi feita e o dólar passou dos R$ 4,20. Isso tem explicação ou não tem? O que a gente sabe é que o dólar alto favorece o exportador. Afinal, quem exporta? O agricultor? Não. O dono da loja da esquina? Também não. O supermercado ou a casa comercial da vila? Também não. Então a dona da casa? Não, também não. Mas o agricultor, o comerciante, o lojista, a dona de casa, sabem que quando o dólar valoriza, o real perde o valor. Se compra menos feijão, menos arroz, menos leite, menos pão, menos carne. E com o dólar alto, aumentam os insumos agrícolas. As peças dos carros, computadores, o celular, o diesel, a gasolina e a carne. Ué, mas o que o boi tem a ver com o dólar? A picanha vai a R$ 60 o quilo? Tem gente falando em fazer churrasco com ovo. Ora, é o assalariado? O aposentado de salário mínimo? Desempregado que compra picanha? Pobre gente preocupada com o aumento da picanha, que 10% dos brasileiros comem. Como será a vida do aposentado, que terá R$ 30 de aumento no seu salário? A luz, o remédio, o rancho vão aumentar pelo dólar ou pela inflação? Ah, pois é. Se o dólar passou dos 4,20, a reforma da Previdência, então, pelo jeito, não serviu para nada. Um grande abraço e até domingo que vem. Obrigado, deputado Heitor. E, então, a gente vê aí o que ele consegue mandar para nós lá de Brasília, né? Os últimos acontecimentos e aqui ele está percebendo por lá, né? Um agricultor familiar, como nós aqui, que está lá então nos representando e representando muito bem, né? Mais uma vez agradecer ao nosso deputado então sempre que nos manda essas falas aí para nós poder repassar para vocês. E aí, pensando um pouquinho no que falava o presidente Joel e o deputado Heitor, para vocês verem como é a situação, né? Alguns detalhes, alguns assuntos acontecendo agora que estão nos prejudicando em cheio, né? Dá a impressão que nesse país o pobre tem que morrer massacrado. Porque quem é que toca esse país, quem é que realmente trabalha, quem é que faz produção? É quem é o mais prejudicado, né? E pagando a conta sempre, né? Que é o caso de quando vai usar um medicamento, de quando tem que ir para uma loja agropecuária comprar um produto para colocar para os seus animais, quando a gente vai comprar uma semente, quando vai comprar um fertilizante, tudo baseado em dólar, né? E aí isso tudo aumenta. Mas a nossa faturamento, a nossa renda continua ficando para trás. Veja a questão da carne agora. É claro que a gente sabia de que o produtor estaria com o preço defasado. Então nós precisaríamos melhorar isso. Mas para subir desta forma, para o consumidor, um aumento muito grande. Mas para o produtor, um aumento pequeno. Então a gente sabe que precisa reajustar, precisa sim, mas não da forma que o pessoal está reajustando. Então veja bem, veja o preço que ficou a carne. Quando se fala que um quilo de carne a R$60 e um quilo de boi a R$6, R$7 o bicho vivo. Então é um cálculo assim que a gente não consegue entender por que essa diferença tão grande. Se nós olharmos o leite, né, quanto é que o produtor de leite ganha por um litro de leite? E aí o valor que nós pagamos por esse litro de leite depois, os derivados, o queijo, a nata, a manteiga, olha só aonde chega. Mas por quê? Existe a cadeia aí, né? O transportador, a indústria, o supermercado, todos recebendo, todos precisam ganhar, né? Mas às vezes uma parcela muito grande e o produtor, aquele que dá início, que produz, deixa o produto pronto, apenas preparar ele, reindustrializar ele, tem uma diferença muito grande e ganha muito mais em relação ao que produz. Então, a nossa produção primária é que está defasada, nossa produção primária é que está sendo mal paga, e por isso, né, conforme dizia o presidente Joel, nós não temos sucessão. Quem é que vai produzir o nosso alimento daqui a alguns anos? Quando, vamos contar daqui para frente, 15, 20 anos aí, quantos dos nossos agricultores ainda estarão lá produzindo? Quantas propriedades estarão abandonadas, sem produção? Mas a população precisa comer, a população precisa se alimentar, porque se não tiver alimento, como é que vai acontecer? Vamos todos morrer de fome, né? Por isso que eu sempre digo, né, que nós temos que tomar cuidado com quem planta. Porque se o campo não planta, a cidade não almoça e não janta. Aí vocês imaginam, nós não ter o que comer, o que colocar na mesa. E aí, vamos fazer o quê? Vamos nos alimentar de quê? Alguém precisa continuar produzindo. Mas enquanto não estiver políticas públicas para que nós consigamos manter lá no campo o jovem cuidando das suas propriedades, produzindo alimento, cada vez fica mais difícil. E aí, daqui a 15, 20 anos, quanto vai custar um quilo de aipim? Quanto vai custar um pé de alface? Um quilo de feijão? Um quilo de arroz? Nós vamos estar pagando muito mais caro. Então, se hoje a carne já está, né, com um preço desta forma, vocês imaginam se a produção tiver que mudar e tiver que ser produzido toda ela com funcionários, com empresas que pagam empregados que recebem lá hora extra, 13º, férias, fundo de garantia. Tudo o que o agricultor familiar não tem. E isso tudo nós teremos que embutir no alimento. E aí vocês vão ver quanto vai custar um quilo de picanha, um quilo de costela, um quilo de alcatra. Aí vai custar muito mais caro. E também não só a carne, né? Porque aí vem o leite, vem o feijão, vem o arroz, todos os componentes da cesta básica, que a gente não sobrevive sem, né? A gente precisa consumir. Mas esse é mais um assunto que nós devemos continuar pensando, então, para ver o que nós vamos poder fazer, colaborar para que isso mude nesse nosso país. Pense nisso, enquanto eu lhes digo. Uma boa tarde a todos.